deixa eu perguntar uma coisa. Não tá dando certo entre a gente. Quem cala consente. Minha mão já não tá mais na sua. A gente anda pela rua separar. Não parecemos namorados. Aliança virou enfeite do dedo. E a nossa cama agora é só pra dormir mesmo. E no carro parece que quem é de Lamarão, bota a mão pra cima e canta. Vai! Estranho. O seu carinho parece que arranha. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Estranho. Você me beija, minha boca estranha. O seu carinho parece que arranha. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Hoje eu desconheci você. Ô, paixão! Vou mexer, vou mexer. Portal do La Rocha. Deixa eu perguntar uma coisa. Tá dando certo entre a gente. Quem cala consente. Eu acho que deu pra entender. A minha mão já não tá mais na sua. A gente anda pela rua separar. Não parecemos namorados. Você me beija, minha boca estranha. O seu carinho parece. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Estranho. Você me beija, minha boca estranha. O seu carinho parece. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Hoje eu desconheci você. Estranho. Quem tá gostando do Diego Costa, bota a mão pra cima, mulher.